programa seguir contém doses, escalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2019, nessa semana aí carnavalesca, né, e nós aqui novamente em casa, porque eu não vou pra rua nem a pau, e a notícia dessa vez... Nós temos aqui o início e o fim de um cerco a um hotel na capital da Somália. Então vamos para a Somália. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Bora lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Você percebe que a gente tá sempre aqui na regiãozinha top, né, mano? No Maghreb. A gente não saiu do Maghreb. A gente tá na região da Palestina, onde fica Israel. Não estou fazendo comentário político, é região geográfica da Palestina. Região geográfica. Tá bom? Geográfica. É tipo Macedônia, que é uma região geográfica. É tudo geográfico. Não enche o saco. Então a gente tava na região geográfica da Palestina... Na Argélia e agora na Somália. Tudo isso está no Maghreb. Região geográfica da Iugoslávia. Se eu for pegar o literal termo Iugoslávia, o país vai ficar enorme, tá ligado? Porque a Grécia, inclusive, estava dentro. A Bulgária tá dentro. Voltar. Eu quero voltar. A Romênia tá dentro. Mano, fazer a grande Iugoslávia. Chega até o Brasil. Ressuscitar o Tito. Grande Tito. Então vamos aqui. Então, no dia 28 de fevereiro, o grupo terrorista que está famoso aí nos últimos anos, o Al-Shabaab, atacou com dois carros-bomba a entrada do hotel Maka al-Mukarram, em Mogadishu, que é a capital da Somália, iniciando um cerco ao prédio. O ataque deixou no mínimo 25 mortos e 112 feridos. Lembrando que o Al-Shabaab é ligado a Al-Qaeda. Eu ia falar grande Al-Qaeda. A grande Al-Qaeda. Eu já falei várias vezes esses negócios. Ainda bem que não tem nazismo, porque ia ser louco para o nosso querido Hitler. É verdade. Eu já falei que eu tenho paroxamania. Eu não consigo também, mano. Grande, não sei o quê. O grande, o querido. Querido Al-Qaeda. Grande regime norte-coreano. Querida, entrei em Palcaio. Grande regime maduro. Então nós tivemos um cerco de 20 horas, que terminou na sexta, dia 1º, então durou mais ou menos aí um dia, durante uma operação que basicamente saiu matando os terroristas, com o resultado de 2 soldados mortos e todos os terroristas envolvidos executados. Todos? Todos. Os caras estão de parabéns, então. Não sobreviveu ninguém. Ô, louco. E só 2 soldados morreram. Das forças de segurança da Somália. Pô, Somália tá de parabéns. É, mano. A quantidade de treino que essa força de segurança aí tem também não é sacanagem. Pois é. Os caras estão mandando bem, né? Falta água, falta comida às vezes, mas não falta segurança. Falta pra população aí que tá morrendo, foda-se. O soldado tá de boa. Exatamente. Um soldado ganha ração estadunidense, inclusive. Ah, não, sabia que ele não pode, porque ele é muçulmano e ele não pode ter a carne normal. Eles jogam fora o negócio. É ruim mesmo, ninguém liga. Caralho. Então, inclusive, o ataque ocorreu no meio de uma operação estadunidense. A gente teve vários ataques nos Estados Unidos a pontos do Al-Shabaab. Inclusive, logo depois do fim do cerco, que teve essa quantidade de mortos, cara, teve uns 40 mortos no total, se você contar os terroristas e o soldado. Sim. Então, a gente, logo após o fim desse cerco, a gente teve um bombardeamento feito pela Força Aérea Americana, que matou 26 membros do grupo. Então, hoje foi um dia difícil, poxa, bata. Aí é difícil. Como é que você mantém Você cria seu grupo terrorista, chega lá, o povo destrói ele, como é que você vive? Como é que você chega pra sua esposa e fala, ah, meu grupo terrorista tá se desfazendo? Como é que você faz? Querido, como... entrei pra Al-Qaeda. Inclusive, eu gostaria das pessoas aí, que eu quero que vocês observem o quanto a intervenção internacional dá certo. Sempre. Pode perceber sempre, aqui, ó, intervenção internacional deu 100% certo, não vejo problema nenhum. Somália é um país 100% ótimo pra se viver. Perfeitamente. Certo, sim, sim. Com muita comida. Junto com Afeganistão, Iraque. Ele, fontes de chocolate pelas avenidas. Exatamente. Chocolate com um pouquinho de morango ali, vermelhinho. Então, muito bom. Vamos dar um pequeno contexto. Mas aqui não falta segurança, né? Não, com essas forças de segurança aí, mano. Você já viu, a eficiência dos meninos? Sim. Lembrando que todos esses 26 membros mortos aí, eles são alegados. A gente não tem como saber se eram realmente membros. Mas eu fiquei. Se for verdade, eu tô impressionado. Um pequeno contexto: o Al-Shabaab iniciou suas operações na Somália em 2006 com conexões com a Al-Qaeda, sendo expulso da capital em 2011, que tipo, eles meio que dominavam o país, tipo o Talibã no Afeganistão, por forças da União Africana. Porém, continua com ataques terroristas, inclusive aquele de 2017, que foi o maior desde o 11 de setembro, o maior do mundo, deixou 500 mortos, então eu acho que foi minimamente grande. E esse é o nosso... Eu ia falar querido, eu vou evitar falar querido. Esse foi o nosso grupo terrorista favorito, nosso Al-Shabaab. Nosso grande Al-Shabaab. Meu amigo na escola é um terrorista. Então é isso. Então é isso, uma pequena notícia aqui sobre a Somália. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou.